tive a grata surpresa de ser convidado pelos poetas Dionísio Felipe Santana e Carlos Seixas a encontrá-los no Bazuzinho, em CDU, um lugar que já conhecia, porém não tinha ainda tido a oportunidade de ir a um evento naquele espaço. Nesta oportunidade, conheci gente nova e bacana, com o projeto Cantorias e Madrigais, que nasceu no interior do estado e teve sua segunda edição no Recife. Acompanhe pelos olhos e ouvidos a cobertura com a cantora Servi Nascimento, o cantor e instrumentista Leandro Vaz e o poeta Marcos Passos, nos contando tudo sobre cantoria e poesia no Cantorias e Madrigais. Estou com Servi Nascimento. Fale um pouquinho da sua trajetória musical. Minha trajetória musical começou na igreja católica. Eu cantava na missa, depois cantei no orquestra. No orquestra fui para o conjunto, né, de baile. E depois fiz um grupo eclético de música nordestina. E fui para a Bahia, comecei a cantar MPB na Bahia. Depois voltei para o sertão, cantando forró pé de serra, chorinho, samba, frevo, maracatu. E agora estou com cantorias e madrigais. Fale um pouco da sua discografia. É, na verdade são 4 discos, né? Tem o primeiro disco que é chamado Meu Nome é Severina, o meu primeiro CD. E no segundo CD tem Canções do Milho, que foi de Wilson Freire, o parceiro de Nóbrega, Antônio Nóbrega. O terceiro foi Músicas Minhas, a maioria é música autoral. E agora o quarto também é chamado Tríade, que foi feito com arranjos, letras, melodias próprias e com meus parceiros Samuel Samuca e Isaac Sete Cordas. Nós elaboramos todo o arranjo do CD chamado Tríade, que concorreu agora ao prêmio da música pernambucana. Fala como começou Cantorias e Madrigais. Cantorias e Madrigais começou lá em Arco Verde, quando eu fui cantar numa feira literária, a pedido do Kleber Araújo, que hoje não está aqui porque adoeceu. E depois de uma farra, né, encontrei com o Leandro Vaz e a gente começou a cantar o que ele cantava, eu tocava, o que eu tocava, ele cantava também. E aí Kleber Araújo disse assim, isso aí dá uma dupla. Aí no Brasil, assim, eu nunca vi, né, a não ser com o Xangai, com o Geraldo Azevedo, com o Vital Faria, até o Barramalho, né? Uma coisa assim. Aí formou eu e Leandro um projeto de cantoria, chamado Cantorias e Madrigais, onde a gente, em cada cidade, a gente chama os artistas da terra, né, para comparecer. Também sempre tem que ter um sanfoneiro, certo? E é isso aí, Cantorias e Madrigais é isso. Música de alta qualidade, que hoje em dia a gente está pobre disso, né? Pobre, mas ainda tem gente que ainda acredita que a cultura vai dar uma grande virada, né? Uma grande virada. E a partir de gente assim, com força para seguir esse barco, nesse leme árduo que é a cultura pernambucana, através da cantoria que engloba tudo, engloba um forró pé de serra. Nós tivemos aí agora o Arima de Arimatea na segunda edição. Na primeira edição tivemos o Luizinho de Serra, certo? E sempre estamos chamando um poeta para declamar. Então, Cantorias e Madrigais é isso. É uma mistura da cultura pernambucana, da cultura do mundo, da cultura do Brasil, né? Dos poetas, das poetisas. E é assim, é isso aí. Fala da noite de hoje aqui no Recife. É a primeira vez que vocês trazem um projeto para cá? Essa é a segunda edição. A primeira edição aconteceu na Embaixada do Pajeú, com o Bia Marinho, lá em Aldeia. E lá, ela, como é também itinerante, ela fechou lá em Aldeia e está procurando também um lugar para ela colocar de novo a Embaixada do Pajeú. E a gente vai voltar mais uma vez. E agora, e foi tão bom, né? A primeira edição, que a gente agora, o que aconteceu? Vamos fazer a segunda, vamos procurar um lugar para a gente fazer a segunda. E hoje a gente completou a segunda edição, que está sendo assim uma beleza. E está vindo as grandes abelhinhas, que cultivam a poesia, como o Marconi Melo, que está tocando agora, certo? O Alan Salles, que chegou, outros poetas que vão chegando, um vai trazendo o outro, e a gente pretende fazer desse espaço aqui, o Azulzinho, certo? Um espaço de cantorias, de madrigais, de forró pé de serra e de tudo quanto é bom que existe na nossa terra. Muito obrigado, Servinho. Ah, obrigada, querido. Estou aqui no Azulzinho, na CDU, com o Leandro Vaz. Leandro, fala um pouquinho da Cantorias e Madrigais, como é que começou o projeto? Esse projeto começou lá em Arco Verde, né? Tem uma feira literária que está começando a acontecer lá agora. Aconteceu ano passado, no mês de outubro, e esse ano vai ter novamente, né? O segundo ano vai ser agora. E Servi, ela foi convidada e ela foi para lá. Eu não conhecia, não, só conhecia Servi por trabalho musical, né, de escutar ela em tal, e ela foi se apresentar lá, e nessa feira eu tive a oportunidade de que eu também fazia parte da produção da feira e tal, e nesse momento eu tive a oportunidade de conhecer Servi, e a gente foi, quando terminou tudo, a gente foi fazer lá uma brincadeira, e na brincadeira a gente começou a fazer as cantorias, que é esse repertório aí, mais ou menos isso. Só que a gente tava indo lá na folia, aí tem um camarada que queria participar hoje aqui, mas não participa porque ele tá meio doente, que é Cleber Araújo. E foi justamente o camarada que disse, pô, se juntar essa galera aí vai dar bacana. Aí ele fez a ponta, né? A gente vim fazer o Cantorias e Madrigais. Então, surgiu daí, nesse primeiro encontro. E Cantorias e Madrigais, porque a gente trabalha com a cantoria e os madrigais, é aquelas serestas, aquele negócio bacana. E a sua escola da cantoria vem da onde? Os cantores que você mira do Nordeste. A cantoria começa pela cantoria do repente, né? Pela cantoria do improviso. Que ali é a primeira ponte, né? Lá em casa, meu pai é cantador, de repente. Então, eu sou cantador da cantoria, que eu sinto como a música, né? Tipo, como referência que eu tenho. No sentido dos cantadores de música nesse formato, tem Elomar, que xinga tu aqui, Xangai, Vital Faria e tal. Quando eu descobri esses camaradas, que a primeira vez que eu escutei, eu disse, porra, aí é a galera. Falar um pouco do seu lado poético. Pronto. Isso aí veio junto com a música. Eu comecei a tocar violão e automaticamente eu comecei a sentir o necessidade de escrever. E comecei a escrever e comecei tentando fazer os versos, né? Fazendo aqueles versos metrificados e tal. Mais ou menos aprendi. Só que o leque se abriu, né? Por exemplo, eu tô com um livro que eu fiz agora, que é Eugênia, que é um livro mais romântico. Que foi uma coisa que eu disse, eu vou fazer esse livro, que todo poeta tem uma musa, né? E uma musa secreta, ou uma musa que inspira, que ele nunca diz o nome da musa. Ele pode até viver junto dela, mas nunca vai criar uma... Então Eugênia é mais ou menos isso. Tanto que se você tiver a oportunidade ele tem essa linha, mas é produzindo outro, que é uma linha mais filosófica, mais reflexiva e tal. Que logo em breve eu quero jogar lá aí na galera. E assim, esse é o primeiro, né? Que eu nunca tinha. Também é uma coisa pra mim nova também. Não, é uma chegada, né? Não sei nem se vai ser bom ou se ruim. Porque a Cantorias e Madrigais, eu tocar aqui no Azulzinho. Eu tava com 5 anos, mais de 5 anos que eu tinha vindo aqui no Recife. O Cantorias e Madrigais, a primeira vez que a gente se apresentou foi lá em Biomarinho, lá na Embaixada do Pajéu, lá em Aldeia. E surgiu essa oportunidade de aqui com uma produção de Servi e de Marco Passo, né? Que foi Marco Passo com Servi e tal, e fez esse intercâmbio para trazer o projeto para cá, né? Tem esse bocado de convidado bacana aí que tá. Lucas Oliveira, Alze, Ari de Arimatea, tal, essa galera toda, tem todo um bocado ali que eu tô. E eu tô achando aqui arretado, né? Marcos Passos no Azulzinho. Marcos, fala da noite de hoje. Olha, foi uma noite muito, assim, gratificante pra gente, eu, Servi, Leandro e os convidados, porque esse projeto é uma ideia muito interessante de Servi Nascimento e Leandro, como ela já falou aqui, porque é um espetáculo diversificado. Como você viu, tem poesia, tem música, tem forró, né? E a coisa está tão interessante que mesmo quem não foi convidado está pedindo para dizer poesia. Isso é bom, porque isso ajuda a divulgar nossa cultura, que é tão rica e tão assim massacrada pelo poder público, pela mídia, né? Principalmente a grande mídia, que tem, acha que os safadões da vida, isso é o que dá ibope, né? Pra Rede Globo, principalmente a Globo, né? Então é isso aí. Fala um pouco da sua trajetória poética e dos seus livros. Olha, eu sou de São José do Egito. Eu, desde criança, eu já nasci escutando poesias, porque São José do Egito, até quem é doido faz poesia. É o jargão que dizem lá. Até os doidos fazem poesia, até os cachorros lá metrificados. Então a gente se cria escutando essa poesia que está forte no sangue lá da gente. Muita gente diz que é a influência do rio Pajeú, né? O rio que circunda e banha todas as cidades, né? Todo mundo lá gosta de dizer poesia. Então eu comecei a gostar de poesia escutando os cantadores de viola. Eu tive o privilégio de escutar a cantoria de Pinto do Monteiro e Lourival Batista. E os outros cantadores, eu sou amigo de quase todos esses que estão vivos. Inclusive um que não está mais entre nós, que para mim é o maior de todos, João Paraibano, que eu fiz até um livro em parceria com Santana Cantador e Ezra Rafael, um amigo meu lá de Sertânia. Fiz também o livro, eu organizei um livro sobre Zé Marculino. Zé Marculino, autor de Sala de Reboco, né? O grande Zé Marculino, que se dizia parabucano, porque ele nasceu na Paraíba, mas viveu muito tempo em Pernambuco, né? Os últimos 10 anos de vida de Zé Marculino foi em Serra Talhada. Então, a gente, quando cresce ouvindo poesia, que a poesia está no sangue da gente, eu acho que eu vou morrer, se eu não sou muito poeta, mas pelo menos eu vou morrer gostando de poesia. E fala desse projeto Cantorias e Madrigais, que está aqui no Vasozinho. Olha, o projeto Cantorias e Madrigais, que começou com o Servi e Leandro lá no, como ela falou, em Arco Verde. Foi Arco Verde, foi Pesqueira que ela falou. A segunda edição desse projeto, ela começou a cantar com o Leandro, né? Leandro vai acompanhando o Servi lá no interior, né? Aí eles trouxeram esse projeto para cá, se apresentar lá em Aldeia, na casa de Bia Marinho. E o próximo foi esse aqui, no Azuzinho, né? Que você, a gente reuniu uma constelação de poetas e músicos, né? Eu não estou incluído nessa, eu participei porque eu sou enxerido, né? Eu participei mais na produção desse. Você veio me convidou e eu fiz a produção desse evento. E se Deus quiser, esse evento vai pegar, porque o Azuzinho, por exemplo, é um bar tradicional daqui. Eu, quando era estudante, eu tomava cachaça lá no bar do Abacaxi, que era, depois ficou o Azuzinho, né? Saiu de lá e veio para aqui, para a mesma rua do Ariev, né? Rua Avenida General Polidoro. E se Deus quiser, esse projeto vai vingar. Muito obrigado, Marcos Passos. Ah, fica à vontade para me entrevistar. Quando quiser, pode me chamar. Estive no Cantorias e Madrigais. O Pelos Olhos e Ouvidos vai estar por aí fazendo diversas coberturas. Acompanhe o Pelos Olhos e Ouvidos no Facebook e todas as matérias no Pelos Olhos e Ouvidos Blogspot. Aguardo todos vocês lá.